Bugün Avuska, Cemile La declaración de guerra que explica los motivos de nuestra lucha. Declaración de la selva lacandona. Hoy decimos basta al pueblo de México. Esta é a segunda experiência do Magazine Zapatista na Rádio Paralelo. Neste episódio, tentaremos repetir o ritual antigo de contar uma história. Desde os seus primórdios desconhecidos, que a cultura trata de relatar a sua história. Talvez porque dessa forma consegue continuar, permanecer, sobreviver. Thank you. Iniciamos com Mañanitas Revolucionárias, um corrido mexicano apresentado por Dos Vientos de Voz e Fuego. De seguida será partilhada a declaração A Cantina, segunda parte de um conjunto de comunicados zapatistas proferida pelo subcomandante insurgente Galiano em dezembro de 2020. A voz desta leitura ecoa desde os montes raianos da Serra da Gata, fruto da amável colaboração da nossa companheira Alba Alvarez. A cantina. Calendário, o atual. Geografia, qualquer canto do mundo. Não sabes bem porquê, mas caminhas de mão dada com uma menina. Está prestes a perguntar-te para onde se dirigem quando passam em frente de uma grande cantina. Um grande letreiro, luminoso, com uma marquise de um cinema, declara: A história com maiúsculas, Cantina Bar. E mais abaixo, não se admitem mulheres, crianças, indígenas, desempregados, outras, idosas, migrantes e demais descartáveis. Alguma mão branca acrescentou: Neste lugar, vidas negras não importam. E outra mão, varonil, acrescentou: Mulheres podem entrar se se comportarem como homens. Nos lados do estabelecimento amontoam-se os corpos de mulheres de todas as idades e, a julgar pelas roupas feitas em farrapos, de todas as classes sociais. Paras, e resignada a menina também. Assomam pela porta e veem uma confusão de homens e mulheres de modos masculinos. Sobre o bar, o balcão, um varão empunha um taco de beisebol e ameaça com ele a torto e a direito. A multidão está claramente dividida. De um lado, os que aplaudem, e do outro, os que zombam. Todos estão como que embriagados, olhar furioso, a baba a escorrer-lhes pelo queixo, o rosto avermelhado. Alguém, que deve ser o porteiro ou algo parecido, aproxima-se e pergunta-te: Queres entrar? Podes escolher o lado que quiseres. Queres aplaudir ou criticar? Não importa qual escolha. Garantimos que terá muitos seguidores, likes, polegares para cima e mais aplausos. Serás famoso se te lembrares de algo engenhoso, seja a favor ou em contra. E mesmo que não seja muito inteligente, basta com que faça barulho. Também não importa se é verdadeiro ou falso com o que grita, contanto que grite bem alto. Avalias a oferta, parece-te atrativa, sobretudo agora que não te segue nem sequer o cão. É perigoso? Aventuras-te com timidez. O segurança tranquiliza-te. Nem pensar, aqui reina impunidade. Vê quem está de serviço ao bastão. Diz qualquer disparate e alguns o aplaudem e outros o criticam com outros disparates. Quando essa pessoa terminar a sua vez, outra subirá. Já lhe disse antes que não precisa de ser inteligente. Mas ainda, a inteligência aqui é um estorvo. Anima-te. Assim, esqueces-te das doenças, das catástrofes, das misérias, das mentiras feitas governo, do amanhã. Aqui a realidade não importa na realidade. O que vale é a moda do momento. Tu perguntas: E discutem sobre o quê? Ah, sobre qualquer coisa. Ambos lados empenham-se em frivolidades e estupideces. A criatividade não é o seu forte. E por aí adiante. Responde o guarda enquanto olha, temeroso, para o cimo da edificação. A menina segue a direção do olhar e, apontando para o mais alto do edifício, onde se consegue ver um andar inteiro, tudo de vidro espelhado, pergunta: E aqueles lá em cima estão a favor ou em contra? Ah, não! Responde o homem e acrescenta num sussurro. Aqueles são os donos da cantina. Não precisam de se manifestar por nada. Simplesmente faço o que eles mandam. Fora, mais além, no caminho, vês um grupo de pessoas que, supões, não tiveram interesse em entrar na cantina e seguiram o seu caminho. Outros tantos saem do estabelecimento incomodados, murmurando. É impossível raciocinar ali. E, em vez de a história, deveria chamar-se a histéria. Riem, se afastam. A menina observa-te. Duvidas. Ela diz-te: Podes ficar ou seguir. Apenas ser responsável pela tua decisão. A liberdade não é só poder decidir o que fazer e fazê-lo. É também responsabilizar-se pelo que se faz e pela decisão tomada. Sem te decidires ainda, perguntas à menina: E tu, onde vais? É a minha aldeia, diz a menina, e estende as suas mãozinhas para o horizonte, como se dissesse ao mundo. Desde as montanhas do sudeste mexicano, o sul galeano. É México. É 2020. É dezembro. É madrugada. Está frio e uma lua cheia olha, assombrada, como as montanhas se incorporam, arregaçam um pouco as náguas e lentamente, muito lentamente, começam a andar. Lo que queremos es invitarles, pues, que vean lo que es la realidad y que ya no se dejen de engañar, de manipular, de todo, pues. Ha llegado el momento de despertar todos. Era un gran rancho electrónico, con nopales automáticos, con sus charros cibernéticos y zarapes de neón. Era un gran pueblo magnético. Con Marías ciclotrónicas, traga fuegos supersónicos y su campesino sideral. Era un gran tiempo de híbridos, era medusa anacrónica, una rana con sinfónica en la capuchana mental. Era un gran sabio rupéstrico de un universo doméstico, pitecantropos atómico era líder universal. Había frijoles poéticos y también garbanzos matemáticos en los pueblos esqueléticos con sus guías de pedernal. Era un gran tiempo de híbridos, de salvajes y científicos, panzones que estaban tísicos en la campechana mental, en la vil penetración cultural, en el agandalle transnacional, en lo oportuno norteño imperial, en la desfachatez empresarial, en el despiporre intelectual, en la vulgar falta de identidad. Bueno, en 1984 éramos 6. En 1986 ya habíamos crecido, ya éramos 12. Ya podíamos conquistar el mundo, decíamos nosotros. Podíamos comer el mundo como si fuera una manzana. Éramos 12. De los 6 primeros, 3 eran mestizos y 3 indígenas. De los 12 de 86, 1 era mestizo y los 11 eran indígenas. Ya nomás quedaba yo de mestizo. Y luego ya subieron otros dos. Los compañeros del primer grupo era gente con mucho nivel político, del primer grupo indígena, no del mestizo, ¿no? Era gente con mucho nivel político, gente muy experimentada en movimientos de masas. Todas las broncas de los partidos políticos lo conocían porque habían estado en todos los partidos políticos de izquierda. Habían conocido buen número de las cárceles del país y del Estado, torturas y todo eso. Pero reclamaban también lo que ellos llamaban la palabra política, la historia, pues, de este país, la historia de la lucha. 1988-89, nosotros pasamos de ser 80 combatientes a 1.300. Durante os próximos minutos, ficaremos com a terceira parte da declaração zapatista do subcomandante insurgente Galeano. O título é A Missão. Desta vez, a voz provém da Comuna do Covelo, obra da companheira Natasha. A Missão. De como defesa zapatista, trata de explicar à esperança qual é a missão do zapatismo e outros raciocínios felizes. Bem, por isso vou explicar-te algo muito importante, mas não o podes anotar. Mas antes, quero que o mantenhas na tua cabeça, porque o caderno podes deixá-lo em qualquer lugar, mas a cabeça tens de a carregar o tempo todo. Defesa zapatista anda de um lado para o outro, como diz que fazia o falecido quando explicava algo muito importante. Esperança está sentada num tronco imprevidente, colocou um pedaço de nylon sobre a madeira úmida, florescente de musgo, fungos e galhos secos. Será que vamos olhar para o lugar onde chegamos com a luta? Diz defesa zapatista, apontando com as suas mãozinhas a lugar nenhum. Esperança está pensando uma resposta, mas é evidente que defesa fez uma pergunta retórica. Ou seja, não lhe interessa a resposta, mas sim as perguntas que se seguem à primeira questão. Segundo ela, defesa zapatista está seguindo o método científico. O problema, então, não é chegar, mas fazer-se um caminho. Ou seja, se não há caminho, pois há que fazê-lo, porque se não, como? A menina Brandon Falcão, que, quem sabe de onde veio, mas certamente o procuram em alguma barraca. Portanto, o problema mudou e o mais importante é o caminho. Porque se não há caminho para onde queres ir, não vale a pena preocupares-te com isso. Então, o que vamos fazer se não há caminho para onde vamos? Esperança responde com satisfação. Esperamos até que pare de chover para não nos molharmos enquanto fazemos o caminho. Defesa puxa o cabelo e estraga o penteado que as suas mães levou meia hora a arranjar e grita: Não! Esperança hesita e aventura-se. Já sei! Dizemos uma mentira a Pedrito de que há roçados ali aonde vamos, mas não há caminho. E veria quem faça um seu caminho primeiro, porque se entope de rebuçados. Defesa reais. Será que vamos pedir apoio aos homens? Nunca. Vamos fazê-lo como mulheres que somos. Certo, disse Esperança. Que tal ir de repente às chocolates? Defesa continua. Mas, que tal se nos perdermos quando estamos abrindo o caminho? Esperança responde. Gritamos pedindo ajuda? Lançamos um foguete? Ou tocamos o caracol para que ouçam na aldeia e venham resgatar-nos? Defesa entende que Esperança está a levar o assunto literalmente e, além disso, está obtendo o consenso do resto do público. Por exemplo, o gato-cão lamba agora os seus bigodes, imaginando a panela cheia de chocolates no fim do arco-íris. E o cavalo-choco suspeita que talvez também haja milho salgado e a panela a transbordar de garrafas de plástico. A calamidade ensaia a coreografia que o subgaliano lhe desenhou, chamada de pasta de chocolate, que consiste em precipitar-se em modo rinoceronte sobre a panela. Elias Contreiras, pela sua parte, desde o primeiro questionamento, sacou a sua lima e afia o seu facão de dupla face. Mais além, um ser indefinido, extraordinariamente parecido com um escarabelho, carrega um cartaz onde se lê "Chamai-me Ismael", discute com o velho António as vantagens da imobilidade em terra firme e assim argumenta. Pois é, meu estimado Picou, não há baleia branca que se aproxime do porto. O ancião indígena e sapatista, professor involuntário da geração que se alçou em armas em 1994, forja um cigarro com dobrador e ouve atentamente os argumentos do bichinho. A menina defesa sapatista assume que, tal como as ciências e as artes, está no difícil lugar em que se é incompreendida. Como um passo de dois, como no balé, aguardando o abraço para as piruetas e o apoio para um porté, como um filme preso numa lata, esperando um olhar que o resgate, como um porto sem embarcação, como uma cúmbia pendente de umas ancas que lhe dê vocação e destino, como uma cigala côncava sem convexo, como luz caçal indo ao encontro da flor prometida, como Louis Ling, sem as bombas do punk, como Panchito Barona procurando, atrás de um acorde, um abril roubado, como um ska sem slam, como um gelado de nós sem um sub que lhe faz as honras. Mas defesa é defesa, mas também é zapatista. Portanto, nada de nada, resistência e rebeldia, e com o olhar procura a ajuda do velho António. Mas as tempestades não respeitam nada, o mesmo no mar e na terra, no céu e no chão. Até as entranhas da terra se retorcem e sofrem os seres humanos, as plantas e os animais. Não importam a sua cor, o seu tamanho, o seu modo, diz com voz apagada o velho António. Todos guardam um silêncio, metade respeito e metade terror. O velho António continua. Mulheres e homens vêm abrigar-se dos ventos, das chuvas e do chão partido e esperam que passe para ver o que ficou e o que não. Mas a terra faz mais porque se prepara para mais tarde, para o que se segue. E no seu guardar-se começa já a mudar. A mãe terra não espera que termine a tempestade para ver o que fazer, mas antes começa a construir de antemão. Por isso, dizem os mais sábios, que amanhã não vem assim e aparece de repente, mas que já está à espreita nas sombras e quem sabe olhar, encontra-a nas fendas da noite. Por isso, os homens e as mulheres de milho, quando semeiam, sonham com a tortilha, o atol, o pozol, o tomal e o marquesote. Não há ainda, mas sabem que haverá, e é o que comanda o seu trabalho. Olham para o seu trabalho e veem o fruto ainda antes que a semente toque o chão. Os homens e mulheres de milho, quando olham para este mundo e as suas dores, também olham para o mundo que terá de ser levantado e se fazem ao seu caminho. Três olhares têm, um para o passado, um para o presente e um para o futuro. Assim sabem que semeiam o tesouro, o olhar. Defesa assente entusiasmada. Percebe que o velho António entende o argumento que não consegue explicar. Duas gerações distantes no calendário e na geografia estendem uma ponte que vai e vem, como os caminhos. Certo, a menina quase grita e olha com carinho para o ancião. E ela continua. Se já sabemos para onde vamos, quer dizer que já sabemos para onde não queremos ir. Então, em cada passo, vamos afastando-nos de uns lados e vamos aproximando-nos de outros. Não chegamos ainda, mas o caminho que fazemos já nos está a apontar para esse destino. Se quisermos comer tamales, não vamos plantar abóboras. O auditório inteiro faz um gesto compreensível de asco, imaginando uma sopa de abóbora horrível. Aguentamos a tempestade com o que sabemos, mas já estamos preparando o que se segue, e o preparamos já, de uma vez. Por isso, há que levar a palavra longe. Não importa se quem a disse já não vai estar, mas o que importa é que a semente chegue à boa terra e que, onde já existe, se desenvolva. Ou seja, apoiar. Essa é a nossa missão, ser semente que procura outras sementes. Sentencia, defesa sapatista, e dirigindo-se à Esperança, pergunta: entendeste? Esperança põe-se de pé e, com toda a solenidade dos seus 9 anos, responde séria: sim, claro, entendi que vamos morrer miseravelmente. E quase imediatamente acrescenta: mas vamos fazer com que valha a pena. Todos aplaudem. Para reforçar o fazer valer a pena da Esperança, o velho António retira da sua mochila um saco de chocolates a que chamam beijinhos. O gato-cão faz com uma boa quantidade com um golpe e o cavalo-choco prefere continuar com a sua garrafa de plástico. Elias Contreiras, Comissão de Investigação do EZLN, repete suavemente: vamos fazer valer a pena. E envia o seu coração e os seus pensamentos ao irmão Samir Flores e àqueles que se enfrentam apenas com a sua dignidade, o ruidoso ladrão da água e da vida que se esconde detrás das armas do capataz, aquele que esconde no seu palavreado a obediência cega que deve ao mandão. Primeiro dinheiro, depois dinheiro, dinheiro no final. Nunca justiça, de verdade também não, jamais a vida. O bichinho começa a conversar sobre como uma tablete de chocolate o salvou de morrer na estepe siberiana enquanto ia, precedente das terras do Sami, onde cantou o Yoki, ao território do Shelkup para prestar homenagem ao cedro, a árvore da vida. Fui para aprender que para isso são as viagens, porque há resistências e rebeliões que não são menos importantes e heroicas por estarem afastadas em calendários e geografias. Diz enquanto, com as suas múltiplas patinhas, liberta o chocolate da sua prisão de papel de alumínio brilhante, bate palmas e devora uma porção, tudo ao mesmo tempo. Pela sua parte, Calamidade entendeu bem nisso, de que é preciso pensar no que se segue, e com o chocolate barrado nas suas mãozinhas, declara entusiasmada: vamos jogar às pipocas! Desde o Centro de Treinamento Marítimo Terrestre Zapatista, o SUP Galeano, partilhando a oficina, o Gómito Internacionalista. México, dezembro de 2020. Contra el poder que nos enseña solo aquella mitad, contra el poder de las verdades dobladas, contra el poder de quien conoce pero sangra además, contra el poder de las canciones guardadas, contra el poder que nunca abraza a los que pueden pensar, contra el poder que nos vigila los pasos, contra el poder que siempre miente en nombre de la verdad, contra el poder que nos convierte en extraños, contra el poder que debilita y nada, que solo quita y deshace lo que está, contra el poder. Contra el poder, en cualquier forma que se dé, contra la fuerza y mal uso de la fe desde el poder. Contra el poder que abre una zanja entre el amor y el placer, emparentando el bienestar y la herida. Contra el poder que no distingue entre morir y crecer. Contra el poder que compra y vende la vida. Contra el poder que hace del padre ostentador del poder. Contra el poder que nos obliga a engañarnos. Contra el poder que hace a los hijos reinventar el poder. Contra el poder de los que piensan ganando. Contra el poder que debilita y nada, que solo quita y deshace lo que está, contra el poder. Contra el poder, en cualquier forma que se dé, contra la fuerza y mal uso de la fe desde el poder. Lerum, lerum, de, ya, le, le, yeah. contra el poder que no descansa y se detiene a beber junto a las fuentes del sabor y el deseo. Contra el poder que no bendice en el hogar del poder, contra el poder de la ignorancia y los juegos. Contra el poder que debilita y nada da, que solo quita y deshace lo que está. Contra el poder, contra el poder, en cualquier forma que se dé, contra la fuerza y mal uso de la fe. Desde el poder, contra el poder, que debilita y nada da, que solo quita y deshace lo que está. Contra el poder, contra el poder, en cualquier forma que se dé, contra la fuerza y mal uso de la fe. Desde el poder, den, den, de, ya. Son ellos quienes guardaron el secreto de la clandestinidad. Ellos son civiles, son bases de apoyo, son las que mantuvieron cuando andábamos en las montañas de esta selva lacandona. Ellos nos llevaron las tostadas, los frijoles, el pinole y todo lo que nosotros necesitamos. Estos compañeros, estas compañeras y estos niños, todos ellos son los que verdaderamente guardaron ese secreto tan grande que hoy representa México. Como ejemplo principal está, ¿no? Está construyendo, pues, unas cosas sencillas realmente para nosotros. No es mucho, pero se está haciendo con mucho sacrificio y tomando en cuenta que la gente tiene muchas necesidades, tiene muchos problemas económicos y pues esa gente pues han aguantado y han estado trabajando porque saben que si construyen algo, pues será muy suyo, pues, será del pueblo, pues, porque no es de nadie, pues. Aquí los trabajos que está construyendo no es de una comunidad, ni del municipio, sino que de muchos pueblos. Pues aquí lo disponemos, pues, para todos los pueblos y para el pueblo de México, para el mundo, pues, lo que estamos construyendo, pues. Construir algo que sirva para todos. Explotaste a mis abuelos, a mis padres y ahora a mí. Pero ya se acabó, te juro que se acabó. Se acabó, se acabó, se acabó, se acabó. La paciencia se acabó. Por la buena, por la mala. Por la mala, por la buena. Por la buena, por la mala. Por la mala, por la buena. Por la buena, por la mala. Tomaremos el poder y usted dejará el poder, burgués, que sí, tomaremos el poder. Y que viva el mar, y que viva el mar, ¡viva! Y que viva el mar, y que viva el mar, ¡viva! Y los lacandones, y los lacandones, y los lacandones. Y los lacandones, vivan las Fuerzas Armadas de Liberación, vivan las Fuerzas Armadas de Liberación. el pueblo. Cuidado, cuidadito. Se acabó, muchacho, ya se acabó. Se acabó, se acabó, se acabó, se acabó. La paciencia se acabó. Cuando este gobierno caiga, acoremos de cantar. De la feroz dictadura, mira tú lo que quedó. Pero ya se acabó, muchacho, ya se acabó. Se acabó, se acabó, se acabó, se acabó. Lo juro que se acabó. Por la buena, por la mala. Por la mala, por la buena. Por la buena, por la mala. Por la mala, por la buena. Por la buena, por la mala. Tomaremos el poder, que sí. Tomaremos el poder y usted dejará el poder burgués. Y que viva el FRAP. Y que viva el FRAP. ¡Viva! Que vivan las FARC. Que vivan las FARC. ¡Viva! Y el partido de los pobres. Y el partido de los pobres. Y el partido de los pobres. Y el partido de los pobres. Vivan las Fuerzas Armadas de Liberación. Vivan las Fuerzas Armadas de Liberación. Se acabó, se acabó. Muchacho, ya se acabó. Se acabó, se acabó, se acabó, se acabó. La guaracha se acabó. Si no te gustó, ni modo. Esto no les gusta a todos. Si no te gustó, ni modo. Esto no les gusta a todos. Pero ya se acabó. Muchacho, ya se acabó. Se acabó, se acabó, se acabó, se acabó. La guaracha se acabó. Se acabó, se acabó, se acabó, se acabó. Muchacho, ya se acabó. Se acabó, se acabó, se acabó, se acabó. Ouvimos José da Molina aclamar que se acabou a paciência. E é com o término desta guaracha que encerra também o segundo episódio do Magazine Zapatista. Voltaremos em breve. ciudad. La mentira es plato de todos los días. Deprisa se mueven hombres, mercancías. Sus manos ocultan tras la luz del oro un viento de plomo por dentro. Te rumia, te ensucia la lluvia. Sonrientes vampiros escupen tu cara con tu propia sangre. La verdad es traición a la patria, la izquierda se arrastra. La concha se estira, mi carne te mira. La gente camina sus cuerpos doblados dentro de un reloj. Seres devorados por el tiempo muerto. Millones tan solo como en un desierto. Ciudad capital, mercado enorme. Las cabezas ruedan sin saber a dónde. El amor se escurre por la alcantarilla. Sentada en la silla, pensando en la guerra, te miro comer. La sangre gotea, te beso la sien, y ante mi nariz, como un gran cien pies, la historia se mueve y los que la adoran se van a morir, se van a morir, se van a morir, se van a morir.